ever, yes, and forever. Cause there's no end. Cause only a fool lean upon his own misunderstanding. Oh, yeah. And then what has been hidden from the wise and the prudent been revealed to the babe and the suckling in everything, in every day. I say, that bring it forth fruits, bring it forth fruits in due season. Everything in life got its purpose, find its reason in every season. Forever, yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. Pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe, like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Do I really need to pay attention to the alarm? Wake up slow, wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this. Song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. Could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? Woo! Oh! you're gonna lighten up yourself. Cause I said so. Hear what you gonna do. You rock so, you rock so. Like you never did before. Yeah. You dip so, you dip so. Dip through my door. You come so, you come so. Years. 400 years. applicant. The address is 1934 East Anaheim. All the windows are busted out. And it's like a free-for-all here. And the owner should be able to come down here and see if he can secure his business. Thank you. much been said and happy. A little been done. They still killing the people, and they having lots of fun. Killing the people, having their fun. They just want to be the leader in the hour of the rising sun. But no matter what the crisis is, I am a time, cause this is how it goes. Tight and short and a short manuscript, if it feels so wrong, I feel so low. The more I think about it, your hand, the ass, I've told you many times, the time is the last. Want the kind of woman who can make me feel right. Not sloppy drunk sex on a Saturday night, cause with himself, shall be abased. Grief always comes to those who love to grab the hold. It's the more you expose. I'm not a crazy nor complaining, I'm just going. Can you do the second one, or you can do the first part, like we always come to those who... I just agree. Okay. Dying boys and girls with hearts that take and give and break, and heal and grow and recreate and raise and nurture. But been hurt from time to time. Like these, in times like those, what will be, and so it goes. And then we'll always be stopping, going fast and slow, in action, reaction, and sticks and stones and broken bones. Those for peace and those for war, and God bless these ones, not those ones, but these ones. Many times like these, in times like those, what will be, and so it goes. And it always goes on and on and on and on and on and on and on and on and on and on and on it goes. Somehow I know it won't be the same. Yeah, somehow I know it'll never be the same. Startando aí, começo do encontro de rádios livres. É, já chegou o pessoal aí da Capivara, Canibal. Aí, Canibal da Capivara, prazer estar aqui em Campinas de volta. É um grande prazer viver aí, o camarada da Muda aí, a Rádio Muda. Todo mundo se vê pro encontro, né, cara? Oi, é. Fala aí, galera. A gente tem um microfone grandão que dá pra levar lá pra fora. Sapeiro. Salve, salve, Muda. Somos um chegando na área aí, Capitão Caverna, diretamente de São Carlos, tomando com o Canibal. Prepara que aqui vai chegar Professor Pierce, Massacration, tá colando no encontro mais tarde também. Mais uma rapaziada aí que veio só pra conhecer, pra ver se é legal, tá ligado? O bagulho aqui vai pegar hoje, rapaziada. Fica aí na sintonia aí. Qual que é a frequência da Muda mesmo aí? Passa pra eu decorar. 88,5. Então fica na 88.5, se você preferir, no 5.88, se você estiver vendo de ponta cabeça, sintoniza nós aí. No São Carlos é 96.1 FM. Pode crer. Professor Pierce, cola aí, cola aí. Salve, salve, Caverna, salve, salve a galera da Muda que tá recebendo aí a gente. Uma grande onda que a gente chega aí, vem nesse espaço esperando começar o... nosso encontro aqui sobre rádio mídia. Já teve uma movimentação ontem, né? Já tava da hora. Isso aí, eu sou o Professor Pierce chegando aí, meu, o peito aberto aí pra muita conversa, pra gente ver o que que a gente propõe pros nossos movimentos. Legal. Salve aí, galera, Puta, Baixada Santista aí colando também no encontro de mídia livre. É isso aí, vamos discutir aí, né? Vamos instigar aí a galera também a pensar. Rádio da Juventude, a galera aí, a gente tá sempre aí na escuta aqui também em Campinas, né? Da Rádio Muda, fortalecendo aí com a comunicação popular aí, com a comunicação alternativa aí, contrapondo sempre a esses grandes meios, né? Então é isso aí. Tanto na Baixada Santista quanto em São Carlos tem outras rádios também, vamos dizer, não comerciais que estão no dial, né? Aqui em Campinas praticamente não tem nenhuma. Eu sei que em São Carlos tem a rádio da UFSCar, né? Que é uma emissora da faculdade, e em Santos tem uma rádio também de uma faculdade. Tem até uma TV, não tem? Em Santos e ou São Vicente. É colado, né? Daí na verdade assim, o que eu quero... Que aqui na Unicamp já teve, eles já tentaram fazer rádio universitária aqui, a gente, enfim, nunca entrou dentro do projeto também. Mas eu vejo que lá, assim, foi muito louco que vocês, a rádio continuou apesar da rádio da universidade, né? E eu acho que isso mostra a importância da rádio livre, etc, que é diferente, né? Lá na Federal rolou isso mesmo. Rolou, né? A Capivara, ela tá desde 96 transmitindo na mesma frequência, né, que é 96.1 FM, e ela foi montada pelos estudantes, e depois a gente acabou se desvinculando dos estudantes. Quem toca a Capivara agora é um coletivo mesmo, organizado. E em 2005, alguma coisa assim, 2006, se não me engano, mesmo que seja 2007, começou a Rádio UFSCar. Mas a Rádio UFSCar também, ela chegou inovando lá, foi bem legal dentro do rolê de rádios universitárias, assim. Eles abriram, começou toda a conversa chamando a galera. Muita gente da Capivara participou da formação da Rádio UFSCar. Tem até a galera que continua trabalhando até hoje lá, que passou pela Capivara. E dentro da Rádio UFSCar, é claro que é a gestão, né? É a gestão da reitoria que apoia, né? Que fez uma gestão lá em relação à rádio positiva. E a rádio é totalmente independente, assim. Totalmente não dá pra falar, né? Mas a Rádio UFSCar, ela tem uma independência. Eles... Tem uns projetos super legais de funcionar, por exemplo, tudo em software livre. É 100% software livre que ela roda lá. Eles rodam com o Rivendell, que é o programa lá que a gente tava trocando ideia, né? E aí, firmão? Aí a galera chegando aqui no estúdio. Estúdio muito louco aqui do Unicamp, hein? E a Capivara continuou. O que rolou muito, que não foi independentemente da universidade ou da rádio UFSCar começar... Foi o número de programadores, assim. Hoje em dia a gente é em 2, 3 programadores ativos, assim, um grupo de 6, 7 pessoas trabalhando em prol da rádio, assim. É, lá na Baixada Santista, na verdade, existem algumas rádios comunitárias, assim, né, mais ali pro lado da zona noroeste de Santos, né. Existe a Rádio e TV Santa Cecília, só que nós não temos nenhum vínculo, assim, Ele é mais uma rádio ali, né, que, assim, não, ela não, não tem uma ideia de experimentação, né, dentro da universidade. Ela não tem uma ideia de experimentação e muito menos de contestação política, nada. Ela reproduz o modelo, né? Então, assim, a gente não tem vínculo com ela. Temos sim intenção, né, vontade de fortalecer com o pessoal das rádios comunitárias ali da zona noroeste, da onde for. Mas hoje, no contexto atual, a gente não tem, a gente é de rádio livre, né? A gente se entende como rádio livre. Somos nós, e não tem mais nenhuma rádio assim que tenha uma proposta assim próxima que a gente esteja aproximado, né? Essas da zona noroeste é que mais se aproxima com a nossa proposta. A gente ainda precisa fortalecer esse vínculo. A gente quer instigar sim que a galera lá da Unesp, a galera lá da Unifesp, de Santos, que eles façam rádio. A gente tem toda a vontade de fortalecer lá no que precisar pra viabilizar essa parada, entendeu? E, pô, conta mais da rádio de vocês lá, que acho que é a primeira vez que a rádio de vocês vem no encontro de rádio, né? Faz tempo que a gente não faz encontro de rádio livre, né? Acho que esse de 2009 foi o último que foi grande, assim, né? Em 2011 a gente tentou fazer um, mas ficou meio pequeno. Aí, assim, eu acho importante que, pô, tá vindo rádios novas, né, nesse encontro. Então quer dizer que o nosso movimento de rádio livre, cara, eu acho que tá indo pra frente, assim. É caminhando, né? Tá caminhando. Hoje à tarde vai chegar a rapaziada lá do São Carlos, que é de um outro coletivo lá que chama Veracidade, que faz um rolê na periferia lá com a universidade, enfim, com um monte de gente. E eles têm um projeto da tão sonhada rádio comunitária numa, na periferia, né? Uhum. O processo, eles vieram trocar ideia com a gente pra montar transmissores lá, fazer oficina e crescendo. E a galera tá vindo pra cá pra conhecer, entender qual é que é mais, né? Já estão tão ligados, estão dentro, em somar. Eu acho que... Como é que é o nome mesmo? Antes de passar pro Fábio aqui, só queria fazer um comentário. Eu acho que nós, como Rádios Livres, temos várias diferenças das rádios comunitárias. E é bom a gente discutir isso de novo, mas também discutir talvez como a gente interagir com elas, né? Mais. Porque aqui em Campinas vai ter um encontro agora do MNRC, que é o Movimento de Rádio Comunitária Novo, que a gente não está inserido, mas está próximo, né? Que tem o pessoal de Campinas organizando, que é o Movimento Nacional de Rádios Comunitárias. É alguma oposição a Abraço? Alguma coisa assim? É, ele é o Racha da Abraço. É o Racha da Abraço. Porque Abraço ela tem grupos, blocos bem distintos, né? Por exemplo, você pega o pessoal do Abraço lá de Brasília, o pessoal é mafioso, assim, desvia dinheiro de rádio comunitária e é totalmente ligado à política, né? Eles usam o Movimento de Rádio Comunitária, na verdade, como escada para a carreira política deles. Isso é horrível, né? E o pessoal daqui não quer isso, do Movimento de Rádio Comunitária. Eu acho isso legal, assim. Ou virar rádio evangélica também. É. E aí é foda, né? E aí esse pessoal não tá querendo fazer isso, tá querendo fazer uma coisa diferente e tal. É um movimento combativo que não seja envolvido com essas merdas todas. E aí eu acho que é interessante a gente trocar uma ideia, assim. Dia 27 de agosto vai ter um evento na Câmara Municipal, que a gente vai discutir aqui, que vão ter duas coisas. Um vai ser a audiência pública do rádio digital, que isso é fundamental a gente participar, porque o Brasil vai escolher um padrão de rádio digital, e se escolher o padrão americano, a gente vai se fuder, porque é um padrão proprietário, caríssimo, a gente defende o DRM e tal. Mas além disso, vai ter também de manhã um encontro do MNRC, que eles vão, se eu não me engano, definir as bases do movimento. Então acho que é importante a gente ir para falar de espectro livre, né? Falar de algumas bandeiras de rádio digital que a gente vem construindo dentro das rádios livres. Logo que você chegou, você perguntou, né, esse rolê. E aí, vamos discutir também mais essa parte de conteúdo, qual que é a participação de rádio livre no movimento social, né? Sim, até já enganchando aí nas várias paradas aí que o Juba levantou, a nossa participação aqui é a primeira. Até assim, no primeiro encontro, que foi em 2009, a ideia da rádio já existia, já estava, né, levantada a possibilidade de existir a Rádio da Juventude, mas de fato não estava ainda funcionando, não estava tão articulada, nem de pessoas, nem de equipamentos, né? E aí ela foi começar com uma articulação maior mesmo há uns 3 anos, né? Então foi quando a rádio começou a funcionar, né, de uma maneira mais... A Rádio da Juventude, lá em São Vicente, né? Lá na Vila Margarida. Vila Margarida, em São Vicente. E aí foi em 2010, foi quando a gente começou com transmissões mais frequentes. Em FM? Em FM. Assim, desde o começo a proposta sempre foi de transmitir em FM, né? Hoje a gente transmite com pela internet também, mas a prioridade é que funcione o FM, né? Que a transmissão seja para FM. FM aí, a água querendo sair. E aí é isso. Aí, então, assim, a gente, desde então, a gente está transmitindo lá em São Vicente. A gente acompanha, né, desde a concepção da rádio, a gente acompanha a lista das rádios livres, né, acompanha as várias discussões que rolam por lá, né, a gente está por dentro até um certo limite. Acho que um dos motivos da gente participar hoje é a gente saber melhor sobre o DRM, como fortalecer ele, como contribuir. A gente já sabe o quanto ele é vantajoso e a gente defende essa alternativa, né, essa via, né, para a digitalização da A ideia da Capivara também é o DRM em pauta. Eu comentei com ele também, além da manutenção do radiolivre.org, de fazer a gente entrar todo mundo no streaming da hora, também a história de que história é essa do DRM, tá, né? É um negócio que lá eu não consigo passar para frente, eu precisava me aprofundar. Não, e só para dar um toque, você falou do lance que vai ter algumas discussões mais organizativas. A nossa participação mesmo nesse encontro, né, que vai, tá rolando, né? Desde ontem o pessoal já chegando, né? É mesmo de fazer uma discussão mais de cunho organizativo mesmo, e como a gente se fortalece aí enquanto né, uma rizoma, né? Enquanto meios alternativos, né? Como a gente se ajuda e como a gente fortalece essas pautas. DRM é pra ontem, que a gente precisa fortalecer mais e tal, né? E também o papo da democratização dos meios de comunicação, regulação da mídia, né, vias governistas e aí afora. E aí acho que entra também no que você falou, Júlio, a interação com o lance da rádio comunitária. É um jeito que nem a galera que tá vindo aqui tem um projeto de querer montar uma rádio comunitária. Então já vamos trocar uma ideia, pô, você sabe o que é o DRM, tá? Se eu montar uma rádio, vamos trocar uma ideia do DRM, tipo, na rádio universitária lá, que é a rádio fiscal. A gente colar lá e falar pros caras, e aí, como que tá o sistema de transmissão? Vocês daqui a pouco vão ter que fazer uma manutenção, como que vai funcionar, tá ligado? Aí você perguntou tanto da interação, cara. Isso aqui eu vi até a camiseta da Rádio Fiscar, tá ligado? Ele tá no, da capivara tá na mochila pra passar o Silk também, mas já tá lá. Interação rolando total, cara. Isso é bom. Pô, eu acho que falando do DRM, hoje à tarde, umas 4 da tarde, a ideia... Eu trouxe o equipamento aqui, tá no carro já, pra gente fazer uma transmissão e recepção de DRM. Massa, hein? Pra gente pegar um pouco mais de familiaridade. Tem algumas diferenças do FM, mas o paradigma de transmissão não muda nada, né? Então com rádio digital não muda nada. Ó o Brunão aí chegando, grande Brunão. 2 quilos de linguiça e 3 costelas. E... papel alumínio, atenção, atenção, você que está colando na muda agora, traga papel alumínio e vai rolar um churrasquinho aqui, aparentemente logo menos, então você que está colando aí na muda, está acordando, ouvindo a rádio, mudeiro que vai vir pro programa, pro encontro de rádio, traga papel alumínio aí, acho que é só isso, né, Bruno? Enfim, falando do rádio digital... Ah, e quem quiser também, tragam camisetas pra gente... Tem a tela aí, tem a tela da capivara, do encontro. Essa aí tá na mochila já também. E aí? Rapaziada colando na balada. Acho que eu vou... Aqui chegando. Vou cair lá fora lá também. Vai lá. A gente continua. E... satisfação aí, mudar. Tem. Não, começa aqui, ó. E a ideia do rádio digital que eu tava só complementando é bem... Assim, o paradigma de comunicação não muda, você continua tendo que ter um transmissor, um cabo e uma antena, ou seja, todo paradigma aqui garante que a gente tenha uma comunicação livre, autônoma, não dependa da infraestrutura de ninguém, não muda. A digital é a mesma coisa. A única coisa que muda, em vez de transmitir na modulação FM, que é uma modulação que pega o áudio e modula em frequência, você não vai mais transmitir dessa forma. O transmissor vai ter um modulador DRM, no caso do nosso padrão que a gente defende seja escolhido. E aí vai ser transmitido zeros e uns, em vez do áudio transmitido diretamente. E isso traz vários benefícios. Tem o mais simples, que é o do áudio sem ruído, né? Sem interferência. E aí... pessoal da VARS aí chegando. Tranquilidade. Aí. Mas só que daí tem outras vantagens, como por exemplo a multiprogramação. Dá pra você transmitir mais de uma rádio pelo mesmo transmissor. Que nem na TV digital dá pra fazer isso também. Então dá pra você transmitir, por exemplo, a rádio muda e a rádio fulana que tinha na PUC. Rádios que tenham afinidade numa mesma região, em vez de gastar dinheiro pra pôr 2 antenas, 2 transmissores, você pode juntar as forças, comprar um transmissor, transmitir as 2 emissoras pelo mesmo transmissor. Isso é muito. Dois áudios diferentes, na hora que o rádio escanear o dial, vai aparecer lá, rádio muda e rádio fulana, separadas, E isso é muito interessante porque permite o compartilhamento de infraestrutura. E além disso, permite envio de arquivos, de texto, de imagens. A gente vai demonstrar aqui hoje. E aí no receptor da pessoa aparece a imagem, aparece o texto. Dá pra enviar arquivo. Então se você estiver ouvindo a rádio num computador com aquele receptor de rádio USB, você pode de fato usar a rádio livre como um provedor de conteúdo. Não só de áudio, mas de qualquer tipo de mídia, né? Eu vou falar um pouquinho de interatividade no rádio digital, que é o que eu estou trabalhando no meu mestrado. Eu estou adaptando o Midor de Interatividade da TV Digital, que é o Ginga, para o rádio digital. Então eu trouxe uns aplicativos interativos para demonstrar. A ideia é que se você tem um receptor que seja compatível com a interatividade, na TV digital já tem alguns. O meu celular, por exemplo, é um Motorola que suporta interatividade, tem TV digital e suporta interatividade. Com o rádio vai ser muito parecido. Você vai poder dar a emissora, configurar o transmissor para mandar um aplicativo interativo. Então, imagina que você está falando aqui sobre DRM, a gente pode enviar um texto sobre o DRM. A pessoa no receptor dela, imagina que você está ouvindo rádio no celular, vai poder ler um texto sobre o DRM. Eu acho que assim, a função do rádio vai ser amplificada com o rádio digital. Ela, além de manter todas as boas características do rádio, como é a autonomia de transmissão, é você usar qualquer faixa do espectro para transmitir, você escolher a frequência, você ter autonomia para montar a sua rádio sem depender de infraestrutura de outros, como é na internet, né, que você depende de um acesso que é pago e tal, traz vários novos benefícios, né? E, pô, eu acho que... E acho que, eu tô imaginando que vai rolar isso. Cara, meus coroas vão vir aí, daí eu vou mostrar com eles. Daí eu devo montar as coisas 3, 4 da tarde, tá tudo pronto pra fazer a oficina de DRM. Aí eu acho que outros pontos que a gente tem que muito importantes para discutir é a bandeira que a gente está tentando disseminar do espectro livre. Seria uma solução aí social, legal, para as rádios livres poderem transmitir sem encheção de saco. Que é assim, não é criar uma lei que crie concessões que possam ser usadas para rádios livres. Não, é o governo alocar faixas do espectro que sejam de uso livre, qualquer um possa usar. E aí eu acho que é importante a gente definir como vai ser a nossa proposta. A minha proposta é o quê? Usar o arcabouço de legislação que já existe para rádio amador. Eu sou rádio amador e é assim. Você não precisa pedir autorização para transmitir. Você aperta o botão do rádio e fala. E aí você se identifica. Meu indicativo é PU2 UIT. Eu falo PU2 UIT. E aí, como é que tá? Tal, beleza. E eu acho que não precisaria nada mais, sei lá. O CPF já seria um indicativo para você transmitir. Você sendo um cidadão brasileiro, você pode transmitir. Tá? Eu acho que não precisaria nada além disso, assim. E eu acho que com o rádio digital, outro ponto importante é que otimiza o espectro. Então, e aí, galera? Cabe mais gente no dial. Então, assim, eu acho que tem várias coisas pra gente discutir e propostas práticas mesmo. Acho que do espectro livre, que é o passo, acho que depois do DRM, né? Primeiro vamos garantir que o DRM é escolhido no Brasil. E depois disso, partir pra uma coisa mais audaciosa, que é o espectro livre. A gente defende que tenha a faixa do espectro de uso livre, que não precisa de autorização prévia. E aí, cara, se alguém faz alguma coisa ilegal no rádio, não é a lei de rádio que vai proibir. Se você fala alguma coisa racista na rádio, já tem uma legislação que proíbe o racismo. Então não precisa ter outra que proíbe fazer rádio, proíbe fazer conteúdo racista no rádio. Não, fazer conteúdo racista já é proibido. Então não precisa ter uma outra lei pra cobrir isso, sabe? Então acho que a gente pode amadurecer mais essa ideia. Porque eu acho que após a discussão do rádio digital, que deve se encerrar em 2014, se tudo der certo, o governo vai escolher o DRM. A gente já tem indicativos que tem gente no governo apoiando nossa posição. E, cara, a posição do padrão norte-americano é absurda, assim, é entreguista total. Você depender de uma empresa americana, ou seja, até do ponto de vista econômico, sabe? Mandar dinheiro sempre pros gringos, é ridículo. Todos os pontos de vista é ridículo, a não ser pra Globo, né? Que daí, pra eles é bom que seja caro, que seja difícil, pra impedir que outras rádios entrem no dial, né? Eu acho que até o espaço de hoje é legal até pra gente levantar detalhes de qual é essa proposta, né? Que eles dão, até pra gente contrapor no argumento, assim, né? Ah, legal, eu não concordo com ela, eu tenho algumas visões, eu sei mais ou menos, em questões técnicas, quais os limites...